para avião desestabilizado no localizador. Avião sobre torre 1 ou 9, 9, 5. Torre 1 ou 9, 9, 5, 4. Salvador, muito boa noite, Felipe 5591, QLS, cabeceira 90. Você pode estar aí embaixo e checar do Felipe 5591. Corre trip 5591 embaixo e travado. Repouso na 10, trip 5591. 0, Recife 350, autoridade, Reperusque 58, decola pistão 0, curva esquerda, sai da PUC, transmissão Caju, controle 119.8, acena 5110. Fax 070, acione identificação chegada a mar, você paralisou 050. autorizado Aracaju, nível 190, decola pista 10 curva esquerda, saída da PUC, transição Caju, controle 120, fugindo, controle 119-8, aciona 5121. Curvas à esquerda, azul 4 da 7 0, pode vir? Zero, 7 0, autorizado de vir, reporta término. Está para 2 mil pés, que é legal 10, 16. 070, pode vir, vai na frente de todos. Controle Salvador, desce para nível 050, QNH 10016, autorizado a chegada. Questão boa na proa de Itaqui, San 3305. 32, Brasil 4070. Brasil 4070, complete a aproximação, chame torre 1 no 8, decimal 95. 895, boa noite, Brasil 4070. Salvador, boa noite, Azul 4070. Porto Alegre, tem fora o vento? Positivo. Mais 3, está livre, pode estar. Está avistando o gachete gravado, Azul 4070. Presente, vou ir na proa de Ituna, está para 2 mil pés, QNH 10197. 017, 4070. Via Índia em Alfa, no ponto de espera da 1-0, chame torre 1-895, que nega 1-0-1-7. Boa viagem. Já do táxi, via Índia Alfa, no ponto de espera do 1-0, torre em 1-1-95. Quem negar no 0-1-7, boa viagem. 070, Alfa, Kilo, Pátio 3. Confirma a frequência? 98639. Sobre Salvador, boa noite, chão é 6310. Chão é 6310, contato para na decolagem. Suba para nível 350, saída PUCA. 350, saída PUCA. Vai voar com o Prodigio, vamos ter recebido uma informaçãozinha aqui à esquerda. Gente. Tá 3305 estabilizado no curso do colisador. Três 3305, 7 aproximação, champanhe 1 no 8 decimal 95, bom pouso. 3305, estabilizado na 1-0. P9852, minha brigada. Controle Salvador, 35 da noite, decolado, descida da Puca, Aracaju. 35216, contato radar na decolagem, vou para nível 190, saída Puca. Poderia levar na praia de Puca? Eu estou ficando pequeno desistir com essa formação. 310, chame-se a princípio, frequência 126, decimal 85, alterna 12545. Oxanem, é 310, copiou o controle de Salvador? Controle de Salvador, desça para nível 050, QNH 1095, autorizada a chegada da ponte, foi na proa de pelo. 2216, chame Centro Recife, frequência 126, decimal 85, alterna 12545, bom voo. Gente, 4235, reporte ao término. 235, autorizado, letra para 2000, pés, que negar 10017. Minha 224, controle de Salvador, desse para nível 050, quer negar 10017, autorizado a chegada Mari. Oxanem 6224, está presente, vou ir na Prodita.